Alexandre, puxa acionamento. 597, desça para 2.000 pés, o ajuste no 014, autorizado, sinal LFX foi responsabilizado. Certo, para 2.000, autorizado, a sinal foi responsabilizado, tá 3, 597. Xanamia 251, decolado aos 37, chame o controle, 208. 208, 251, bom dia, boa noite. Boa. Controle, bom dia, 6251, Xané. Xané, 6251, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, voo Leda. Voo Leda, 6251, nível 360. Controle, 6251. Sim. Por gentileza, autorizaria a Brode Motiva? Aguarde coordenação com o Petro. Você está esperando, obrigado. Na linha 251, voe Ognave. Vai voar então Ognave, confirma? Afirmativo, Oscar Golf November Alfa Victor. Maravilha, muitíssimo obrigado, Ognave. Na 251. Autorizado, então 317 anos, chame para o táxi. Estabilizando ele, essa, TAM 35117. TAM 35117, chame a torre, 11895. 1895, bom dia. Sim. Bom dia, o TAM 35-17, final sua escuta. Bom dia, TAM 35-17. Está livre o pouso na 1-0. O ventão no meio 0 graus 8 nós. E possivelmente se encontre a pista molhada devido a uma pancada de chuva recente. Tá certo, TAM 35-17. Salvador, muito bom dia. Avião Carlos falando da terceira. Chamando o Avianca Alfa, Vitor Kilo, que chamou a torre? Não, Salvador, Oscar November Kilo. Oscar November Kilo, prosseguiu. É, muito bom dia, solicito autorização de rebote, encontra no pátio 3. É, final, pátio principal, signo número 5. Ok, do pátio 3 pro gate 5. Tá autorizado, Oscar November Kilo. 35 no 7, no solo aos 4 meia, direito, 2 1 no ano, solo. Isso, 2 1 1. Bom dia, 35 no 7, está livre o táxi de Alfa e Juliette. E o portal é o 04, está 35 no 7. Alfa e Juliette, 04. Ok, entra aí 171 no táxi, à direita, ponto espera da 101895, a torre. O Oscar November Kilo, observa a aeronave da TAM, está ingressando agora na Juliette. A aeronave vai pro gate 4, após o seu prossegue até o 5. Vem aqui, o ingresso no pátio, postão é o 05. Sim. Bom dia, TAM 3171, está autorizado a decolar da 10. O vento é 170 graus, 07 nós. Avianca Alfa 90 Kilo comunicando o término de rebote. Ok, ciente. Bom dia. Bom dia. Trezano 7, chama decolado ao 52, chame o controle em 208. 208, até Trezano 7. Sabe Salvador, até Trezano 71 no bom dia. Trezano 71 no bom dia, contato radar, suba para nível de voo 320, voe direto Leda. Voando direto Leda, subindo ao 320, até Trezano 71. Salvador, pode coordenar a torre de Póstima para 3171? Aguarde. Ah, 3171, foi Ognazio, Oscar Golf November Alfa Victor. Pode ir lá, obrigado, cara. está 31171 não. Chame o centro Recife, frequência 133.25, alterne 1251. 1-3-2-2-5-1-2-5-1-131-7-1 1-3-3-2-5, a primária Salvador, bom dia, o Azul Alfa e Yankee November, prossiga. Muito bom dia, o Alfa e Yankee November, tá no Pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 1 no infraero, já está ciente. Autorizado, Alfa Yankee November, reporte no término. Reportaria o término, obrigado. Está autorizado o Galeão, o nível é o 360, via UP9B857 até Mosso, decola da 10, saída da El Leda, após Irume, controle 1208 e o transponder 5530. Puxa, Fran Neto. Cobrei, Salvador. Bom dia, hoje, Xambé 225, tem informação. Delta. Oxa, na 6225, bom dia, sua identificação. Vou na proa de Pelô para interceptar a chegada a Bonfim e desça para 4 mil pés. O ajuste no 014. Pelo Pernô, 4.1014, hoje, 6225. Azul Alfa, Yankee November, informa o tempo do reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee November. Autorizado, gol no 961, no chame táxi. 961, tá livre o táxi, via Pátio Indy, ponto espera dando 01895 à torre. Oceano é 6225, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado, aqui na LS X-Way, responsabilizado. 2000, autorizado a LS, reporta mais estabilizado, 6225, Oceano. Autorizador, na bomba 625? Autorizado, posso habilitar. Portarelo, 025, abandona. Voo 961, não está autorizado. Decolada 10, vento 1800 graus, 6129. Além da decolada 10, voo 961. O Xana é 6225, chame a torre 11895. Pro 3597, bom dia, vale um minutinho, cópia. O Xinami 225, continue na aproximação, aguardando pista livre. Ajuste no 0 no 5. Xinami 225, pista no 0 livre, está autorizado o pouso. O vento é 180 graus, 07 nós. Repouso na 10, Xinami 225. Voo no 961, decolado aos 25, chame o controle 208. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle, gol no 961. Autorizado Brasília, nível 360, via peso 1 no 7, a decolagem está 1 no 0, saída Arbor após Elefa, controle 1 no 20 decimal 8, transponder 5533. Correto, 35 no 7, chame pronto, puxa essa meta. Xinami 225, solo 28, chame o solo 211. 211, boa. Xinami 225, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. 1961, chame o Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 13325251, bom dia. Bom dia. Voo 1093, bom dia, sua identificação, autorizada a chegada a Gonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014.